I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, sir. E aí galera, aqui é Bruno Andrei, começa agora a edição 72 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Finalmente, à minha direita, com muito orgulho eu posso falar isso mais uma vez, Léo Miranda. Opa galera, sei que vocês sentiram minha falta, não tinha nenhuma... eu não saí de férias tão exatamente, na verdade eu quebrei o pé. E muito menos eu estava me amaziando com o senhor Álvaro Campos. Como eu acho que ele gostaria, viado. A minha frente, Borbs. Olá, meus queridos, como vocês? E na minha diagonal direita, em participação especial, Bruno Constante. Aí, a 73 graus, né? Exatamente, Bruno Constante. Meu, depois de 72 edições eu tô aqui. Ouvi desde a primeira, sempre tentei estar aqui, mas o Vondei não deixava. Ele fingia que... falava que era em outro estúdio, falava que não era o dia da gravação. E finalmente estou aqui. O Bruneira, o Bruno Constante... Posso chamar de Bruneira, Bruneira? Não, vamos de Bruno Constante. Edita! Se quiser, se quiser. O Bruneira é editor de notícias do site, do portal MTV. E além disso, é o autor do grande blog Fita o Cassete. O maior blog de fita cassete da MTV Brasil. É o último ouvinte de cassete. É isso aí. E o tema desse podcast, você aí que reclama que a gente ri demais, se prepara, meu amigo, porque hoje o tema é risada, né? Comédias. Sim, motivados pela estreia de Se Beber Não Case, a gente vai eleger, já pensando no fim dessa década, a década está acabando, cara. Mas década não é igual ao século, tipo, começa no 1 e termina no 10? Não, começa não. No 0. É mesmo? É. Certeza disso? Absoluta. Então tá bom, então é o fim da década. Teoricamente começa no 0. Começa no 0, é. Não, porque século, tá ligado que 2000, né? Sim, sim. É. Não estranho isso, cara. Mas é a década de 2000, década de 20, você fala década de 20, então começa no 20, 1, 2, 3. E acaba em 29. Exato. Não, tá bom, não? Então perfeito, André. Então vamos eleger as melhores comédias da década. Eleger não exatamente, a gente vai aqui citar cada um as suas prediletas, as suas comédias mais legais, mais engraçadas, mais fodolonas de todas. Depois eu vou colocar uma enquete aqui do lado com todos os filmes citados e você vai eleger a melhor comédia da década. A gente faz isso até o final do ano com vários gêneros e no final a gente vai finalmente anunciar os melhores filmes dessa década que terminará em breve. Vai ser o Oscar Podcast MTV. Exatamente. O Oscar da década. Em breve não, 4 meses para acabar a década. 4 meses para acabar a década. Olha só. E pouco mais de 2 anos para acabar o mundo. É mesmo, 2012 também. É muito bem lembrado. Mas antes das comédias, vamos para os recados e os e-mails da semana. Muito bem, primeiro recado, vale lembrar que temos um feed para iTunes. Você viu, Léo, que novidade legal? Poxa, já baixei o último, eu já baixei pelo iTunes. Que legal, né, cara? É, eu quis ver se ia funcionar mesmo. Funcionou. Funcionou. Isso é 2009, hein? Parabéns. Podcast de cinema antenado com as novas tecnologias. Sempre à frente. Combinamos no ICQ. Vários fóruns foram realizados. Em breve faremos um flogão. Ok? Então, se você estiver tendo algum problema com o seu feed no iTunes ou no seu agregador de feed, chama predileto, algum amigo mais nerd que ele resolve. Exatamente. Ou avisa a gente. Tá? Liga pra Microsoft, né? Pra ver se eles ajudam. Então, o iTunes é da Apple, mas tudo bem. Droga. Beleza, ele ouve fita cassete ainda. É. Outro recado é... O Judão está bombando, né, Boris? Ah, que beleza. Como é que anda o seu portão? Ali, né? Olha, tá indo chupetinha, tá indo melhor que nunca. Tá, entra lá, judão.com.br, o melhor site de entretenimento... Portal de treinamento do Portal MTV, ó lá. Também, olha é um só. Portal do portal. Exatamente. É aí. Tá aí, vou acessar, Judão. Outro recado importante é eu queria mandar um abraço para o Eduardo Fialho, que fez uma imagem muito bacanuda para ilustrar o nosso iTunes. Eduardo, pode mandar mais, se você quiser. Não pagamos por isso. No recado, e... você vai falar do Fita Cassete? Ou... É. Brunera, divulgue o seu blog, cara. Não, divulga você, cara. Sua voz é melhor. O meu blog predileto no Portal MTV. Sobre Fita Cassete. Sobre Fita Cassete. Sobre tema. Obviamente. O blog sobre fita cassete de Bruno Constante, que se chama Fita Cassete. Fita Cassete, exatamente. Barra Fita Cassete. A gente gosta de nomes autoexplicativos, não é? Podcast de cinema da MTV, blog Fita Cassete. Blog Fita Cassete, vírgula, tem um vírgula no nome, sabia disso? Ah, é? É, que nem o disco do TV on the Radio, o último. Todo terá. É pro blog bombar, cara. Então, se você ainda não conhece, digite mtv.com.br/ Fita cassete, sem vírgula, né? Sem vírgula. E sabia que, meu, você dá um fita cassete no Google, é a quarta resposta, cara. É você? É. Olha só que coisa. É, beleza. Mas quem busca fita cassete? Ninguém, cara. Porra, eu não vejo mais nem em camelô fita cassete, velho. É foda, velho. Você tem que sair muito longe de São Paulo pra encontrar alguma. E o último recado, esse sim é muito importante, não que os outros não sejam, mas... Chegamos aos 300 caboclos da comunidade! Muito obrigado a você, Anderson, Guilherme, que criaram e moderam a comunidade. Finalmente conseguimos chegar a esse número cabalístico. O Álvaro ontem deu pulinhos de alegria na minha frente. Ele queria participar do podcast hoje, infelizmente teve que ir para o Rio de Janeiro. E não. Pra tratar de uma herpes genital. Eu queria mandar um grande abraço, além do Anderson, Guilherme, para a Petra, Thalita, Janine, Daniel, Vinícius, Victor, Rodrigo, Gabi, Andresa e Tuane, a galera mais ativa da nossa comunidade. Olha só, abração, hein? Abração. E o último recado agora, sim, o último, lembrando que o e-mail desse podcast é podcastdecinema@mtv.com.br. Faça como essa galera aqui. Ailton Ramos. Olá, galera do podcast. Me chamo Ailton e sou da cidade de Varjota, no Ceará. Varjota. Piada pronta total. É uma mistura de... Vá com Ota. Vargas com anedota. Vargas com anedota. Com Lajota. Yes. Ele colocou até um vixe entre parênteses aqui depois. Continuando. Sempre acompanhei o Ondei no Acesso MTV, não sabia do podcast, soube quando o Ondei falou no Acesso e tive a sorte de ser o podcast sobre filmes de gangsters. Dou mau valor a esse gênero, junto com os épicos, são os melhores. Desde então tenho ouvido todos e alguns dos antigos. Não vi todos porque a net da minha cidade é uma mercadoria. Varjota, viu? Essa piada em Varjota é bomba, né? Acho o podcast fodástico, pois vocês abordam os temas com muito conhecimento e clareza, sem falar do sarcasmo. Gostaria de saber qual a expectativa de vocês para o Alice in Wonderland do Tim Burton, que estreia dia 5 de março. Cara, você tá ruindo as unhas? Tô, eu sou muito fã de Tim Burton, cara, eu acho que vai ser do caralho. Eu tô com medo. Medo? Não, eu confio nele, não, cara, não, eu me jogo sentido, de costas, não é nesse sentido, mas eu vendo o trailer, a hora que o gato aparece, dá aquele sorriso, sério, me assustou. É assustador. Ah, tá, o medo literal. É de verdade o medo. Eu senti uma coisa estranha, tipo, nossa, meu Deus do céu, pô. Não, cara, é igual... Não, mas eu tô empolgado também. Eu concordo com vocês, vocês falaram há dois podcasts atrás do Fantástica Fábrica de Chocolates, eu também tinha uma certa... paixão, né? Infância e tal, cresci vendo. E o do Tim Burton, puta, bota outra no chinelo. Uxi. Foda-se quem é fã antigo. O cara chavou tudo. Então eu acho que ele vai fazer a mesma coisa. A minha opinião sobre Alice é: Já estou de saco cheio desde já. Porque, sério, nossa senhora. Até março aguentar qualquer fotinho de hélice. Ah, esse é monte de gente no Twitter. Ah, as fotos de hélice. Ah, o tênis do hélice. Porra, velho. Pô, cara, isso não é uma coisa? O Johnny Depp tá a cara da Madonna. Ou do Elijah Wood também. São pessoas diferentes. Pode, pode pegar e comparar. Coloca a foto dele dos dois do lado e vai ver. Parece com os dois. Logo, a Madonna se parece com o Elijah Wood. É, e ele faz uma pergunta para o Léo, que é: como eu faço para comprar as revistas dos livros da magia na internet? Pois aqui não tem, cara. Parabéns a todos e até a próxima. Putz, cara, é, eu comprei tudo em sebo, mas é que aqui em São Paulo... Ele é o de Varjota? É. Então, aqui em São... Então, aqui em São Paulo é muito fácil, qualquer sebo você acha e tal, não é muito velho, é da década de 90. Eu sugeriria Mercado Livre, cara. Tem algumas pessoas que vendem até a coleção completa. É... Puta, vale a pena, cara. A coleção completa ou do Livros da Magia ou Preacher, que também é no mesmo tom e é do caralho. É, tenta por aí, tenta comprar na internet mesmo, Mercado Livre, eu acho. Eu tenho um conselho também, que é o... um sebo virtual, como é que é o nome? Estante Virtual, né? estantevirtual.com.br. E é basicamente um banco de dados de sebos, os sebos se cadastram nesse site. E você compra da internet. É verdade, dos é verdade. Caras, boa assim, parte dos sebos eles deixam você... Os sebos grandes, tá? Eles postam pra você, tá? E você paga um FedEx a mais, mas... você comprar uma porrada... Exatamente. É e vale muito a pena, cara. Vale, né? Vale, eu cada nunca centavo. Li, cara. Vou comprar isso aí. Mais um e-mail de Victoria Vitorino. Já mandei um e-mail antes, mas não desisto. Aliás, mandei, fique à vontade para corrigir meu português. Ok, fica tranquilo. Você mandou aí de volta, tipo, grifado em vermelho, onde ela é. Mandei com o meio certo. Ah, pediu o seguinte: me informe, por favor, de onde é a vinheta das estreias de cinema? É uma música? Cara, é uma música. Eu te respondo por e-mail, eu devia ter visto isso antes. Agora que eu vi aqui sua pergunta. Desculpa, eu mando por e-mail, tá? Ou eu informo aqui na próxima edição. Ou melhor ainda, eu coloco no post aí embaixo, né? No sim, post estará aí bem o nome da música. Tá bom? Ela diz que adora a gente, que a gente é responsável por um pouco da felicidade dela na semana, se diverte muito. Diz que se identifica muito com o Borbis. Ele acha graça de tudo que vocês falam. Ela pergunta se o Álvaro tem namorada. Eu digo que não, ele tem namorado. Ela falou que ficou confusa e tal. E ela sugere uma edição sobre Senhor dos Anéis. Pé. Pô, acho que quando saiu o Hobbit era uma boa pegada, né? Exatamente. Se você quer ouvir um podcast bom sobre o Senhor dos Anéis, ouça o Nerdcast sobre o Senhor dos Anéis. Certo? Que é legal, muito pra bem caralho. Entendem muito mais que a gente sobre o assunto. Mais que eu, pelo menos. Só vou constar, a primeira vez que me citaram, agora vai, hein? Ah, é verdade, olha só. Finalmente citaram os e-mails, assim, né? Bob. Parabéns, cara. Bem-vindo agora. Puta, é verdade. Disso... Até um mês atrás era... Olá, Álvaro Bruno. Tem alguma coisa falando que da minha pessoa? Não, é a primeira vez que você tá aqui, velho. Ah, não sei, velho. Talvez amanhã chegue um e-mail. Sobre fita cassete, talvez alguma coisa. Nossa. Mais um e-mail. Bruna Henrique Albino. Oi. Porque eu sou gatinha, hahaha, meninos. Não sei se ela é gatinha ou não, mas está dizendo que sim. Me chamo Bruna e tenho 19 anos. É, há muito tempo que ouço o podcast, eu nunca tive coragem, não sei porquê, de mandar um e-mail a vocês. Mas hoje estou revoltada, entediada e preciso desabafar. Ela realmente desabafou no e-mail, não vou ler inteiro. Basicamente, ela mora em Tubarão, Santa Catarina, tentou alugar Pulp Fiction e não conseguiu. Porque ela tem 12 anos. Não, porque não existe. Tem 19. Tem 19. Ah, tem 19. Porque não existe nenhuma locadora de Tubarão. Então você aí que tem uma videolocadora em Tubarão, Santa Catarina, você é um merda. Caralho, como é que o cara não tem Pulp Fiction nas cenas dele? Eu tenho Pulp Fiction, não tenho uma locadora. Aluga pra ela. E ela disse que não conseguiu achar nenhum filme do Tarantino nas locadoras de lá. Caralho. Nossa, cara, não. Cara, nem que não. Viu, tem, né? Saia de Tubarão, venha para São Paulo. Mude de cidade, cara. É isso aí. Enfim, ela desabafa aqui, diz que está bem melhor E já que criei coragem para escrever a vocês, mais que justo deixar aqui também meus elogios. Então lá vai, vocês são demais, incríveis. Esse é o melhor podcast de todos. E o que mais vocês quiserem imaginar. Cuidado, com essa imaginação é fértil. E aí já começou falando que é gatinha. Tem que tomar cuidado. Tem um flicker dela? Um flogão, talvez? É. Ah, diz, gostaria também de dar boas-vindas ao Borges. Ah, mais uma! Agora vai. Engrenou, hein? E olha só, agora é pra acabar com as nossas esperanças, hein? E dizer ao Álvaro que vi a foto dele no perfil da MTV e ele até que é bem gatinho. É. Entre parênteses, sério? Gostei dessa menina, hein? Qual o nome dela? É, Bruna. Sensacional. É. E que por mais que todos vocês tenham lá sua graça, ele é o mais engraçado, o verdadeiro palhação da turma. Oitava série mesmo. Acho que é isso, parabéns pelo programa. Léo e Álvaro, voltem logo. Beijos a todos. Estou de volta. Léo está de volta. Muito bem, esses foram os e-mails. Vamos agora falar das nossas comédias prediletas. Então, o negócio é o seguinte, rolou treta ontem na redação da MTV, cara. Eu versus Bruno Constante e Rafael Moretini. Como sempre. O Moretini falou que vinha aqui fazer um protesto de guerrilha durante a gravação. Então, quando ele vier, a gente explica a treta, certo? Exatamente. Então, a ideia é a seguinte, cada um de nós elegeu os seus 5 filmes prediletos, 5 comédias prediletas feitas a partir de 2000, entre 2000 e 2009, certo? Então, cada um, o velho esquema de cada um fala um. Sim, é, é, vamos. Quem começa, então? Pode começar, senhor André. Você já está com a palavra. Teremos uma ordem? Cada um vai eleger ordem? Do quinto ao primeiro? Pode ser. Então vamos lá. Então, o meu número 5, tá? Minha quinta comédia predileta dos anos 2000. Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead, de 2004. Alguém discorda que é um ótimo filme? É muito foda esse filme, mas não está no meu top 5. Ok. O filme, cara, é do Edgar Wright. É, atualmente ele está em pré-produção do Homem-Formiga, Ant-Man, adaptação do herói da DC. DC? Vocês que entendem mais Marvel, que eu? Marvel? Homem-Formiga é da Marvel. Marvel. Da Marvel. E... Homem-Formiga é da Marvel. É, cara. Não, é que na verdade o mais famoso é o Formiga Atômica, que não é nem da Marvel nem da DC, é da Hanna-Barbera. Lá vem a Bionica, a Formiga Atômica! É, Todo Mundo Quase Morto, cara, antes de tudo ele é uma paródia de filmes de zumbis. E além disso, ele é um filme de zumbis, né, cara? Ele chega quase a assustar em alguns momentos, assim. É a história de um cara, ele se passa na Inglaterra. O cara é vivido pelo Simon Pegg, que é um grande talento do humor aí atualmente, vivendo Shaun. E ele acorda um belo dia e descobre que Londres está infectada por uma epidemia de zumbis. E aí tem a cena mais brilhante. O Zumbilander é isso, não é? Que vai sair. Mais ou menos. O Zumbiland é, mas. É o mundo inteiro no Zumbiland. Ah, tá, não é só Londres. Mas é que, cara, filme de zumbi é basicamente isso. Todos os filmes zumbis são exatamente isso. O cara, de repente, acorda e acontece alguma coisa. Isso não muda muito. Na época você falou, velho, aluga, meu, muito foda esse filme. Aí eu vi a capa do DVD e falei, mano, deve ser uma bosta isso aqui. Aí fiquei tipo quase um mês, assim, pra pegar. E quando eu peguei. Valeu a pena, hein, gente? Muito bom. É o sinistro, cara, é que o nome do filme é Shaun of the Dead, que é um trocadilho com Dawn of the Dead, que é o classicaço do Romero, que foi depois, teve o seu remake com o Madrugada dos Mortos, a gente falou dele no programa retrasado, se não me engano, né? Mas como todo filme brasileiro, né? Aí todo mundo quase morto, né, velho? Boa, cara. Demais. Enfim, e aí o nosso querido Shaun acorda, e descobre, antes de descobrir, ele vai à padaria, ou melhor, ao mercadinho comprar um sorvete, né? Algo do tipo. Uma guloseima. De manhã, né? É uma guloseima qualquer. E aí ele sai andando pela cidade, ele próprio, um zumbi, né? E toda a crítica social aí, sem perceber que as pessoas à sua volta são zumbis. Ele chega a escorregar numa poça de sangue, não se dá conta. E aí, enfim, ele tem um amigo que é o Ed, vivido pelo Nick Frost, que é engraçadíssimo também, um ator muito foda. E aí os dois partem pra resgatar a namorada do Shaun, que tá no outro lugar e tal. E, enfim, é um filme, os caras basicamente fugindo de zumbis. É muito divertido, eu gosto bastante. E esse trio, cara, Edgar Wright, Simon Pegg e o Nick Frost, tem que ficar muito atento pra ele. não só pelo Ant-Man que deve sair em 2012, ele tem os três eram um filme também que é o Hot Fuzz, que é tipo um Shaun of the Dead dos filmes policiais, assim, né? Uma paródia de filmes policiais que é brilhante também. Eles conheceram um seriado chamado Spaced, do Channel 4 britânico, que é muito legal. Enfim, assista Todo Mundo Quase Morto, minha quinta comédia predileta dos anos 2000. Minha quinta posição é um desenho animado, como não podia deixar de ser, né? Tradicional já aqui. A Nova Onda do Imperador. Sensacional. Que eu acho que, cara, foi o melhor... Assim, foi o último filme legal que a Disney fez antes da Pixar tomar conta do universo de desenhos animados. Cara, ele é um desenho num ritmo frenético. É tudo muito rapidinho, assim. A direção dele é muito foda. É do Mark Jindal, que depois só fez um muito trash, que é o Galinho Chicken Little. Que é bom. Não, já zoado. Comparado com a Nova Onda do Imperador. Fica muito pequeno. Tem uma piada que eu acho que vale a pena mencionar, que tem vários capangas perseguindo o Imperador, e aí eles esbarram numa prateleira e caem poções, assim, que transformam, tipo, um em sapo, outro num polvo, não sei o que e tal. Aí um dos capangas chega assim: oh, meu Deus, me transformaram numa vaca. Gente, eu posso ir pra casa? Me transformaram numa vaca, por favor. Aí, tipo, a irmã vai e olha pro cara e fala: é, tá bom, vai, você tá dispensado. Mais alguém? Aí todo mundo se olha, assim, um é tipo um rinoceronte, outro é uma baleia, não sei o que. Não, nenhum problema, vambora. Tipo, essa piada já vai no filme inteiro, tá ligado? É genial, a trilha sonora muito boa, só com umas musiquinhas meio mexicanas, assim, é foda, cara. E eu recomendo fortemente, cara, a versão dublada desse filme. Sim. Que tem o Selton Mello fazendo a voz do Imperador, que depois vira uma lhama. Uhum. É muito legal a interpretação dele. E o Guilherme Briggs. E o Guilherme Briggs saindo do Kronk, né? Isso. É. Guilherme Briggs, um gênio. Eu sigo ele. Aliás, o Kronk ganhou até um desenho solo, assim. A Nova Onda do Kronk. É, exatamente. É bacaninha, não é igual o filme, obviamente, mas até vale a pena, assim. Se você não tiver muita coisa pra assistir na TV, naqueles dias que TV a cabo, mesmo com TV a cabo, tá uma bosta. Disney Channel tem esse desenho. É, passa direto. O que eu acho foda do Nova Onda do Imperador é que ele tem um tipo de humor que não é um humor típico da Disney, né, cara? Ele é meio anárquico, assim, né? É tudo zoado no desenho. É, então, a Disney fez isso um pouco com o Hércules também, com o Lilo e Stitch, e um pouquinho no Aladdin também tinha um pouquinho disso, mas no Nova Onda do Imperador ele é totalmente... Ele é meio Hanna-Barbera, assim, né? Tem uma pegada diferente, realmente. É, ele não tem nada de muito politicamente correto, não, essas coisas. Ele meio que dá um... Ele é bem mais solto, tá ligado? Até o traço do desenho, ele é mais solto, ele é 2D. Né? É, ele tem umas desproporções, assim, bem legais, tá nos personagens. Vale muito a pena. Vale mesmo. O meu quinto lugar é Borat. Borat, ótimo filme. Realmente. Borat, muito bom, cara. É. Aliás, tá, vocês também, quando tá no top 5. O Borat 5, seria o meu terceiro. É, não tá na minha lista. Não ficou no meu top 5. Tava no meu top 10 também. Também, cara. Não ficou lá. Mas eu lembro na época quando o filme foi lançado aqui no Brasil, começou a aparecer uns vídeos no YouTube, assim, né? Tipo, meu, caralho. Era muito foda, eu vi assim, tipo, o cara lá na favela, lá em sei lá. É. E as entrevistas, assim, falei, meu, puta, será que. O que é isso, tá ligado? Porque não explicava que era um filme. É. E depois, quando lançaram, eu vi no Espaço Unibanco, na Rua Augusta, aqui em São Paulo. E foi genial, assim, a parte da briga dos caras. Começa... Aquilo é uma agressão, velho. Os dois caras lutando pelado. Tipo, aquela. Sim. Tipo, pior que essa agressão, só no Bruno. Eu não vi ainda. Eu nem vou falar o que é, então, mas eu sei o que você vai falar. Mano, pelo amor de Deus. E não é mais agressivo que um aquilo. Um spoilerzinho, cara. Tipo, se você quiser, adianta 2 minutos aí, Bruneira, você tampa o ouvido e tal. Cara, ouvidos tampados. Uma benga rodando. Tipo, sem censura, tá ligado? Isso é muito engraçado. Não. É muito agressivo, cara. Tipo, nos primeiros 10 minutos do filme, uma benga rodando, e aí no final ela para reta, assim, a boquinha da benga fala: Bruno! E a câmera entra, tá ligado? É tipo uma. Mas eu não acho tão agressivo quanto o do Bora. Ah, cara. Aquela cena da treta dos dois. Eu, não... Mano, eu lembro de gente sair, né? No meio da sessão, não, cara. Do Bora. Não, não. Do Bruno eu também vi nele sair, cara. Ah, eu vi várias pessoas. Teve um casal que pegou e foi embora nessa cena pra pegar. A gente é muito maloqueiragem, mas eu não sairia numa sessão. Por quê, né, cara? Por quê? É, meu Deus, olha, meu Deus. Vou fazer um pênis. Fala e dança. Vou fazer um pênis falante. Aliás, eu falei sobre o pênis falante nas notícias da MTV. No acesso também. No acesso também. Enfim. Bruno veio falando sobre pênis falante ao decorrer da grade da MTV. É isso aí. Pela minha credibilidade. Pô, esse cara sempre quando coloca no MTV, ele tá falando sobre esse pênis falante. O que é isso? É uma obsessão. O que eu acho foda do Bruno, logo no comecinho, ele tá apresentando o filme, né? Ele tá falando. Aí tá com aquela moça que ele fala, essa aqui é a Tânia. Aí dá um puta beijo nela, né? Ela é minha irmã. Ela é prostituta número 2. Número 2. Todo o Cazaquistão. Pô, é muito foda, cara. Nossa. O Borat, cara, primeiro que ele criou uma parada... Criou não, na verdade esses tipos de mockumentary já existia e tal, mas ele popularizou isso e elevou o gênero pra um nível, né, agressivo, cara? Demais. Demais, né, cara? E também meio de denúncia, de apontar o dedo na cara da galera. Eu acho o Borat um filme bem melhor que o Bruno. Nossa, o Bruno é engraçado, tal, tem seus, né, ótimos momentos engraçados, só que o Borat é melhor, é mais redondinho e é mais sincero. São tantas cenas, cara. É que no Borat também tinha a novidade do... Porra, ele vai zoar todo mundo. O Bruno só fica esperando ele zoar todo mundo. Não, exatamente. A história também, porque tem meio que uma traminha, né, por trás dos dois. E eu achei a traminha por trás do Bruno muito, muito sensual, assim. O Borat é mais legal, tipo... Ele faz indo sentido, atrás da Pamba, exatamente. Tudo faz sentido. Ele ia para os Estados Unidos e ele ia atrás da Pamba. Pô, é genial quando ele coloca ela no saco. É muito foda. Vai dar o crédito, além do Sacha Baron Cohen, que criou e interpreta o Borat, pro diretor também Larry Charles, que dirigiu o Borat, dirigiu o Bruno, dirigiu um documentário chamado Religolos, que é um documentário super crítico e ácido sobre religiões que não saiu no Brasil até hoje. E além disso, cara, o cara escreveu episódios para Seinfeld, Curb Your Enthusiasm, uma série do Larry David que é muito boa, Mad About You e Entourage. Quer dizer, é um cara bem talentoso. Belo currículo. Belo currículo. E tem algumas curiosidades legais sobre Borat. 91 vezes a polícia foi chamada para o Borat durante a produção do filme. 91! Caralho! Certo? O diretor do filme, isso eu não sabia. Já devia ter um bilhetinho na parede, assim, da central, né? Se for pelo Borat, ignoraram a ligação. O diretor do filme ia ser o Todd Phillips, que dirige o The Hangover, né, o Se Beber Não Case, e também dirigiu aquele Dias Incríveis, que é legalzinho e tal. Ele chegou a começar a filmar o longa e existiu naquela cena que o Borat improvisa o hino afegão sobre a melodia. Genial. Do hino americano. Ele ficou puto com isso? Ele saiu por causa disso, alegando diferenças criativas. Eu acho que ele ficou com medo. Cara, ficou com medo. Eu acho que ele ficou com medo, sinceramente. Mas olha, ali eu acho mais legal do que o... mais legal do que o hino, eu acho que é o discurso que ele faz antes. Tipo, porque eu espero que o Bush... Empalhe a cabeça dos seus inimigos, beba o sangue deles! Beba o sangue das crianças! E todo mundo. Dá aquelas estadinhas assim, né? Aliás, só pra... essa cena lembra muito a final do Bruno. Foi a mesma esquerda. Não, velho, eu não vi o meu. Eu não tô falando o que é. Tô brincando. Mas não é nada. Isso que incomoda muito no Bruno. É. A estrutura. A estrutura do filme é muito parecida com o do Borat. E uma coisa que eu também não sabia e que me fez gostar ainda mais desse cara é que o Seth Rogen escreveu sketches para Borat. Aí sim! Palmas para Seth Rogen! Olha só! Nosso ídolo! O cara mais legal da década. O cara mais legal da década, sem sombra de dúvida. Então tá, o meu quinto lugar... É uma comédia, é um filme que é um remake de uma comédia, acho que dos anos 70, 60, não lembro, que é o Agente 86. Puta, é muito legal. Eu achei sensacional. Eu não achava a série assim. É que também o humor daquela época eu vejo, eu não dou risada nenhuma praticamente. É muito mais inocente. É, tipo, muito difícil. É muito difícil achar muito engraçado, mas enfim. E foi um remake que deu certo, estou falando, olhando pra você, Pantera Cor-de-Rosa. Aquilo é horrível. É horrível. E o Agente 86 é aquilo que as séries propunham fazer, que é o detetive, espião, não lembro. É um espião, é, espião, é, espião, é, espião. O espião atrapalhado. Maxwell Smart. O Maxwell Smart, que acaba fazendo tudo, dando. No final dá tudo certo pra ele, porque o nosso querido Entei aparece. No final tá tudo bem agora. E, meu, é sensacional, com o Steve Carell. Que é o cara mais legal da década. E é um filme que ele não tenta ser ele não tenta forçar a graça no meio de toda a ação que ele tem. Ele não, é natural. Exatamente. É natural. E não é uma coisa, tipo. O personagem não é o Frank Drebin do Corre Que a Polícia Vem Aí, né? Isso, é. Ele é, tipo, ele se leva a sério, sabe? Isso, ele, esse eu acho a grande graça. É, exatamente. Ele tá inocente na coisa. É que ele... O filme tem, no mínimo, duas cenas que eu acho brilhantes, assim, que entraram pra história da comédia, pra mim, que é a cena, obviamente, do banheiro do avião, de quando ele tá tentando soltar o negócio do relógio dele e espeta a cara em dele. É muito foda, é muito engraçado. E a cena da bolha, né, cara? Que é uma coisa que, do cone do silêncio, né? Que existia. Existia no original, né? Que era tipo um tubo que eles colocavam na cabeça pra se comunicarem sem ninguém ouvir por fora. E tem a versão tecnológica no remake. Que é uma coisa, né? Só que não funciona direito. E é genial, quem viu sabe que é. Eu não vou contar pra não estragar a piada, mas. Se você não viu esse filme ainda, meu amigo, vá atrás, é um filmaço. Vai pra locadora agora. Corre, é uma das melhores comédias realmente dos últimos tempos aí. E outra muito. Cena boa é o The Rock dando a. É o The Rock que tá no filme. The Rock tá no filme, já vai. É o cara mais legal dele. É o cara mais. É um gordão, velho. Piada na testa do cara. Sensacional também. E a parceira dele, qual? É a Anne Hathaway. Também tá sensacional. Aquele filme apaixonei por ela. Ela é demais. Ela é muito linda, cara. E ela é velha, né? Ela fez uma cirurgia pra ficar nova. É, demais, cara. Gente 86, assista. Quinto lugar de Borbs. Exatamente. O cara mais legal da década. É isso aí. O meu quarto lugar, o quarto lugar da minha lista, um filme de 2007... Superbad. Puta merda. Meu segundo dali. Constante. Eu ia colocar no meu top 5, mas acabei tirando na ideia de não repetir, mas estava ali. É o meu tava também e eu tirei depois. Porque eu falei, não adianta estar no top 5 de todo mundo, mas. Superbad é uma unanimidade entre a nossa equipe. E eu tenho certeza que é em todo mundo, né, cara? Porque é um filme divertidíssimo. Ele é do Greg Motola, que escreveu alguns seriados pro Arrested Development, serial da Fox. E ele dirigiu um filme chamado Adventureland, que estreou na gringa em abril desse ano e até hoje não chegou aqui. Não tem nem previsão, não sei nem quem que poderia lançar isso aqui, ou seja, conseguiu de outra forma, amigão, né? E o roteiro do filme é de quem? Do cara mais legal, Seth Rogen, junto com o Evan Goldberg. Não é à toa que os personagens principais do filme se chamam Seth e Evan, né? Exato. Jonah Hill e Michael Cera, sem esquecer do genial e brilhante McLovin. McLovin é a coisa mais legal de todos os filmes. É o cara mais legal. Esse é o cara mais legal. Não, mas, cara, o McLovin, ele é praticamente o carinha do Curtindo a Vida Doidado dos anos 2000, né? Só que ele não é tonto daquele jeito, né? Ele é o Cameron. Mais tonto. O Cameron. O Cameron. É o Cameron mais novo. É, exatamente. Cara, o Superbad não tem nada de novo ali. Nada de novo. Ele é, né? Aliás, ele é muito anos 80 o filme. Totalmente, ele é típica comédia. Não é à toa que quando eles escreveram o filme, o Seth Rogen tá com 27 anos. Ele escreveu o filme, ele tinha 13 anos. 13. Ele e o Evan Goldberg. Eles tiveram a ideia, moleques. Ah, vamos escrever um roteiro de um filme que a gente queria ver. E é isso, cara. Superbad é o filme que o adolescente quer ver, cara. Ele muito tem... porque ele se identifica ali com... Exatamente, cara. Ele tem, tipo, drogas, ele tem bebida, ele tem uns moleques... Identidades falsas. Não, identidades falsas. Gurias. Gurias gostosíssimas, quer dizer, e o filme não serve só para adolescente, é um filme divertidíssimo, engraçadíssimo, boca suja, mas boca suja do jeito que as pessoas são, né? Não ofende, assim. É uma produção do Jerry Apatow, talvez o grande nome da comédia americana dos anos 2000. É um filme pra família brasileira. Não, mas é sério, essa galera toda aí, e aí tipo, o Jerry Apatow comandando todos eles, mas Seth Rogen, né, o Motola, o diretor, Paul Rudd, Leslie Mann, essa galera que se reuniu, estão fazendo filmes excelentes, comédias de verdade, saca? Se você acha que comédia é espartalhões e super-herói, o filme, cara... Ou Branquelas. Branquelas. Que, aliás, vai ganhar uma sequência só pra deixar... E o Superbad é o exemplo bom de comédia feita com coração, feita com alma e com boca suja, que é o mais importante. Qual cena que você destaca? De Superbad? É. Cara, é difícil foda, destacar difícil. É muito difícil. Eu gosto muito... Tem duas frases, duas falas de Superbad que eu piro. A primeira é quando o Jonah Hill, que é o Seth, o gordinho, ele tá conversando com o Ivan, com o Michael Cera, né? E ele conta de que ele tinha, sei lá, uns 15 anos que ele tinha pegado no peito de uma mina. E ele fala que ele teve o auge dele muito cedo, tipo Orson Welles. Que o Orson Welles dirigiu o Sandor Kane, ele tinha 20 e poucos anos. Muito e, cara, bom. Que comédia. É. Tipo, mainstream, que você vê já piada tá. E vê o Orson Welles, né, cara? E quando o McLovin, que se chama Fogel, na verdade, mostra a identidade falsa, aí ele fala McLovin, ele só... Como assim, McLovin? É só McLovin? É, só McLovin. Você acha que você é Ken Seal? Destaco também a cena do grande trauma do... É verdade, do Seth. Do Seth, quando ele explica por qual que é a... Qual das meninas que não... Ah, já não me lembro mais. É a namoradinha do Michael Cera lá no filme. Sim, que eles não conversam, eles não gostam dela. A Becca. A Becca, exatamente. Porque quando eles eram pequenininhos... Ela descobriu um vício fetiche, dele. Ele é um fetiche dele, porque ele desenhava pirocas. Ele fazia todos os tipos de pintos do mundo. É sensacional ver todos os desenhos, um pior que o outro, cara. Tipo, meu, coloca o negócio balançando o Bruno no chinelo, cara. É sensacional, velho. Cada ideia que o cara tem. É. Daqui a pouco o Ney vai falar, né? Em alguma parte da programação da MTV sobre isso. E o outro também é a hora que o. Acho que o McLovin. Não, é o Seth quando ele descobre que a menina tá menstruada na festa. É verdade. A do Plateia falar essa. É genial essa cena. Genial. Ou quando tá o McLovin com os policiais atirando na placa, sei lá. E aí eles ouvem uma sirene. Ouvem uma sirene e fudeu a polícia. E uma parte boa, cara, que eles são no corredor. O McLovin tá no corredor da escola. Aí ele tá lá, tipo, só olhando o molejo da guria na frente. Ela vira muito rápido e ele... Ele fala que elas são 5 horas. Lembrando que um dos policiais é quem? É quem? Seth Rogen. Cara mais legal da década. Seth Rogen. Coloca um eco na edição. O cara mais sabe. Entendeu? Você tem que gravar, tipo, você não vê. O cara mais legal, ele coloca sempre um pouco. É isso aí. Muito bem, Superbad. Brilhante, engraçadíssimo. Ótimo. Eu duvido que alguém não tenha visto. Se você viu, shame on you. Se você não viu, shame on you. Fail. Bom, minha quarta posição, na verdade, é pela representatividade do filme. Eu queria muito que agora o Álvaro estivesse aqui. Num subgênero da comédia, que é uma comédia que dá muita aflição, que é Durval Discos. Meu Deus do céu, tipo... Mas, cara... Por quê, cara? Eu explico. Vamos lá. Não, é pelo seguinte, cara. Além de ser uma comédia, durante assistir aquele filme... Ele dá uma agonia que você quer sair da sala do cinema, você quer vomitar, sabe? Você quer ir embora, mas ao mesmo tempo você não consegue parar de rir, tá ligado? Então, o filme é chato? Não, ele é muito agoniante, porque o que acontece? Eu vou dar um spoiler, tá? É um filme difícil de achar, mas assim, vejam, apesar do spoiler, tipo, você vai sentir agonia do mesmo jeito. Vamos lá, o que acontece no filme? É um cara que mora com a mãe numa loja de vinil, na época do CD, assim, época contemporânea. E aí aparece uma menininha lá, ela é esquecida. Tipo, eles acham que ela é esquecida, tá lá na loja e tal. E a mãe do cara, que é toda tiazona, se compadece da menina e resolve criar como se fosse irmã do Durval. E aí eles descobrem que essa menina tinha sido sequestrada. E aí eles entram num dilema, né, tipo, tá, será que a gente entrega a menina? Ou será que a gente recebe o resgate? Não sei o que, tal. Enquanto isso, pra tentar distrair a menina, a velhota lá compra um cavalo que tava passando na rua, cavalo, e fica um cavalo dentro da loja. E ela ainda, por acidente, mata uma pessoa. E aí eles ficam numa situação, cara, que é... Ao mesmo tempo, ela é ridícula, você dá muita risada. Na sequência é foda, assim. Meu caralho, o cavalo, meu Deus, morreu. Puta. E, meu, e você vai ficando ao mesmo tempo muito aflito, cara. Porque o cara, ele não consegue falar não pra mãe dele em tempo nenhum. Ele é daquele cara, sabe, tipo... controlado. Quase 45 anos, assim, 50 anos, que ainda só falta falar... Mãe, vem me limpar! Tá ligado? E ele... E a mãe dele, sabe? Não, vai estar tudo certo, a arma disparou, mas foi sem querer. E cara, dá muita agonia, dá um embrulho no estômago muito foda, mas ao mesmo tempo você se mija de rir, tá ligado? Então é uma comédia única, sabe? Eu não assisti nenhuma outra comédia que me deixasse com agonia ao mesmo tempo. Olha, quem me deixou agonia foi o Bruno, porque, meu, como eu queria sair, mas não porque imagina, mas como era chato aquele filme, mas eu não parava de dar risada. Aí pode já ser, não é o caso do Durval Discos. Do Durval Discos você quer sair porque é uma situação assim, é um terror psicológico ao mesmo tempo que te faz rir, tá ligado? É muito legal. Vale acho, muito a pena. Eu acho e a trilha sonora é razoável. Eu acho que um top 5, né? das melhores comédias da década. É. Não, entraria, né? Mas, cara... cada um, não é? Gosto é que nem braço, né? Dobra! Mas, bom, como eu disse, é pela representatividade dela, é uma comédia única e peculiar. Meu quarto colocado. Cara, eu vou de Napoleão Dinamite. Ah, é excelente. Esse eu tenho uma falha no caráter que eu não vi ainda. Você não viu? Não vi. É mesmo? Então, Bruno, é aqui, ó, é nós. É Bruno e Bruno. Cara, esse foi, eu acho que o filme que eu mais vi na década, fácil. Esse Bobear também foi o meu. Caralho! Eu tenho uma fascinação por esse filme que ele passa, cara, no FX. É tipo Godzilla, ele me hipnotiza, velho. E eu fico assistindo e não consigo parar de ver, tá ligado? Não, eu vi... Eu, na verdade, vi no cinema, adorei. Falei, caralho, meu, que filme foda. História, o cara loser, tudo assim, cara. Mas do que se trata o filme? O Napoleão é um cara, ele é o John Helder, que depois do Napoleão Dinamite nunca fez nada legal de novo. Ele, velho, ele tem 30 anos, 31 anos esse cara. Tá? É mesmo? É. E, enfim, ele é um cara, tipo, um típico loser, é um filme de escola que se passa numa época meio indefinida ali, você não sabe se é os dias de hoje ou se é anos 80. 30, nossa. Eles estão numa festa com a música dos anos 80, mas também tem umas referências de internet de hoje em dia, saca? E abre com White Stripes, mano. E aí, ele tá na escola, basicamente, cara, é meio que o dia a dia desse personagem, assim. E aí, o grande mote da história é que o amigo dele, que é um ticano, o Pedro, se candidata a presidente do Grêmio Estudantil, whatever. E tá disputando a presidência com a mina que é tipo a chefe das cheerleaders, a gostosa da escola. É uma eleição que ele não pode ganhar de jeito nenhum. E é, obviamente, que o final sabe como é que é. Ele ganha. O Pedro, ele é duramente penalizado porque ele faz uma pinhata com a forma da concorrente dele e faz as pessoas quebrarem. Aí ele fica com uma cara de tipo de triste, assim. Eu não entendo por que eles se ofendem com isso, no México é normal fazer pinhata em forma de pessoas. E por onde anda Pedro, hein? Por onde anda Pedro? Eu tenho medo de pensar nisso, viu, mano? Eu tenho medo. Ele é um filme bem peculiar, assim, bem diferente. Fora que tem o irmão dele também, né, cara? Que é o Caip. O Caip. Que ele, na época, anos 80, cara, pelo computador... Não, que... mas ele usa internet, cara. A internet foi dos anos 60, né, Ondei? Que claro! Isso? Tá aí, na NASA! Na NASA! Segundo dados da Wikipedia. Não tem exatamente uma época, cara. Cara, é um filme esquisitíssimo, mas ao mesmo tempo divertido demais. Eu adoro, né, por hoje na Michelin. Ele vale estar no top 5, assim, ou ele foi colocado só porque ele é esquisito? Vale. Não, é bom, cara. Ele tá no meu top 10. E você que for alugar no cinema, eu fiquei até o final, como eu sempre faço. E tem uma parte genial que você precisa ver, eu não vou falar. É a última cena do filme, pós-créditos, que é brilhante. Ou se não, você pode ir no YouTube, coloca Napoleão Dinamite, Wedding. Napoleão Dinamite, Last Scene. É. Mas veja, cara, alugue, compre, tem na sua casa que é demais. Eu tenho. She got off on small affair to the girl with the mousy hair. Vamos lá, Borbs. É, o meu quarto lugar não é um filme esquisito, Acho que a galera que viu, mas é muito mais pessoal, que é o Império do Besterol Contra-Ataca, escrito e dirigido por Kevin Smith, meu ídolo, o cara mais legal do século. Agora foi além. Tudo bem que o século começou agora. É. Beleza. É um sinônimo para o cara mais legal da década. Exatamente. É. Ele é do século até agora. É. O Kevin Smith é quase pai do Jerry Apatow, né, cara? O Kevin falou que é muito, ele se inspira muito no Kevin Smith, então. É. E esse filme foi, é o último, quer dizer, não é o, é o penúltimo, mas... De que ano que é? É 2004, 2003, por aí. Agora não lembro. E é o filme que finaliza toda a, o... Não é que ele finaliza, mas ele dá uma, ele fecha toda a história do, do chamado VSK Universe, que começou com o Balconistas no 90 e 90 pouco, e pouco, é, 96, acho. Aí depois veio Dogma, Chasing Amy, que mais? É o do Mallrats também, que é sensacional. É, Barras no Shopping. Barras no Shopping. Nossa. Enfim, e nesse filme é como se juntasse todas essas histórias e todos, vamos explicando melhor. Em todos os filmes do Kevin Smith tinha, tem o Jay e o Silent Bob, ou o Bob Caladão, e eles só são, tipo, não protagonistas. Eles que é o Kevin Smith, né? O Silent Smith, Bob exatamente. É o Kevin Smith. Que sempre fala no final daquela, acaba com o filme, falando. E no, nesse Império Bestial Contra-Ataca são os dois, o Jay e o Silent Bob, que são os protagonistas. Então eles se juntam, é, meio que uma homenagem a tudo que eles eram em todos os filmes, é, várias participações de personagens e atores dos outros filmes. E é uma história completamente maluca, porque vão fazer um filme baseado nos quadrinhos que eles tinham, que eles eram personagens, enfim. É. Que é o nome do cara, o Dawson's Creek lá, o Dawson e o Jason Biggs, que fazem, que interpretariam eles. É uma história completamente sem noção de nada nenhuma. Tem o, também o Luke Skywalker aparece. Aparece Luke Skywalker, a Princesa Leia também. Eu não sei o nome de nenhum ator, né? Carrie Fisher. Aparece também, ela é uma freira no filme. E, cara, é sensacional. É besterol mesmo. O nome em português é uma bosta. É uma bosta. Em inglês é o Jay and Silent Bob Strikes Back. É. Que é uma paródia do The Empire Strikes Back. Exatamente, tipo, é o final, vamos ter, vai acabar com a história. E, meu, é muito foda, recomendo fortemente pra quem gosta de Kevin Smith, assim, coisa nerd, diálogos ácidos e um morango tanto. E escatologia, né, cara? É verdade. É bem escatológico. Eu não sou tão fã, assim, do... Eu gosto mais do Dogma, por exemplo, do que do Império do Besterol. Não, é que nem nessa década, né? É. Mas eu gosto também, Mas eu gosto também do Império do Besterol. E eu acabei vendo várias vezes também em reprises de TV, assim. É que nem você com o Godzilla. Eu vejo. Eu não consigo parar de ver quando passa. Qualquer um desses filmes. Alguma cena em destaque que você se lembre? Uma cena em destaque... É a cena, mais ou menos, no final, quando rola a treta no estúdio de televisão, que aparece o Mark Hamill. Luke Skywalker com a mão gigante, depois vem o Will Ferrell, aparece de policial, sensacional. Essa cena é, tipo, é o clímax do filme. Caos completo, um orangotango, né? Uns anões. É muito foda. When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps. O meu terceiro era Borat, a gente já falou de Borat, então pula para o Léo. Bom, o meu terceiro lugar é Quem Me Depois de Ler. Que cara, esse tem alguma coisa de Durval os Discos nele também, não tão... Não tão agoniante, mas ele também é um... Vai, tem a sua representatividade, assim, de ser um filme dinâmico também pra caralho, tipo, o ritmo dele é muito legal. O personagem do Brad Pitt, que tá o tempo todo com fone de ouvido, ouvindo musiquinha Puperô, ouvindo Puperô e malhando e tal. E, cara, é um filme também que dá uma puta virada no meio dele, ele fica até, vai, abre e fecha aspas, sério. Mas, e tem um cara que é o JJ Jameson, esqueci o nome do ator, cara. Peraí que tá na minha cola aqui. J.J. Simons. Isso. Que ele faz basicamente o J.J. Jameson também nesse filme, mas sendo um chefe da CIA. E, cara, toda cena que ele aparece, ele rouba muito a cena. Assim. Ele é porque muito ele apavora todo mundo, né? É um filme dos irmãos Coen. Então ele tem tudo que carrega ser um filme dos irmãos Coen, né, cara? Toda esquisitice, maluquice e a qualidade absurda do filme. E aí a Frances McDormand e o Kevin Smith, e o Brad Pitt, que são amigos, trabalham juntos numa academia, assinam esse CD com informações, segundo eles, confidenciais, de um agente secreto. É isso que vamos chamar de agente. Só que é que tá, né? O grande legal do filme é que o cara não é um agente secreto. Ele é alguém que trabalha na CIA, mas meio que não... Sabe, um departamento burocrático, assim, puta, trabalho na CIA, mas whatever. E aí o cara vai escrever as memórias dele, acham essas memórias e, meu, acham que são segredos, assim, querem vender pro consulado da Rússia, tá ligado? A cena do consulado da Rússia, velho, porque não faz o menor sentido hoje em dia, né? Você vai achar vender informação pro consulado da Rússia, porque a Guerra Fria acabou faz sei lá quantos anos, né, velho? E todos os personagens são estúpidos no filme, né, cara? Sim, cara, é um mais burro que o outro, velho. Lá no consulado fica o cônsul russo, né? Mas nós somos amigos do seu país agora. Não, mas você tá querendo discutir preço, né? Você acha que a gente pediu muito. É isso. Não, é que não interessa. Os segredos da CIA pra Rússia no presente momento. Foda. E aí eles vão ligar pro cara pra chantagear ele. E. Ah não, eles vão ligar pro John Malkovich, né? Que é o agente, cara que tá se aposentando da CIA e tal. Ele atende muito bem, né? Aí eles vão ligar pro John Malkovich pra chantagear ele pra receber uma grana em troca do CD. E eles tomam um apavoro do John Malkovich, velho. Como eu nunca vi na vida, cara. Mas, mano, ali eu também teria ficado, cara, com na mão, nossa, velho. Porque eles ligam, a gente tá com o CD de vocês. Vocês estão com meu CD, seus filhos da puta, eu posso arrancar o cu de vocês e não sei o que. Você cola na cadeira. Quando, assim, como o Brad Pitt desliga, né? O telefone, ele. E aí, foi bem? E aí, deu, né? Não. Ele fica impávido, assim. Como todos no cinema ficaram, né? Caralho. É uma comédia bem inteligente, então se você for uma pessoa meio burra, não assista. Não é super inteligente como nós. Assista demais, cara. Quem me depois dele é fodaço. Olha, eu não vi ainda, mas não subi que eu seja burro. Eu vi na agenda. É um bom método de saber se você é inteligente ou não. Assiste. Se você der risada, gostar. Se você entender a piada. Não, a última frase, que é impagável, é: qual lição tiramos disso aqui? A minha terceira posição foi Superbad, que já falamos. Já falamos. Então vamos para o Borbs. A minha terceira posição é outro filme do Kevin Smith, que é o Balconista 2, lançado em 2006. Também é outro. Ninguém assistiu, né? Não. Porra, o Balconista 2 você não viu? Não, não vi. Beleza. Não vi. É sensacional também. Eu acho que é o. Esse sim finaliza o tal do universo. É o último filme que ele fez dessa galera. E é o mais pessoal, assim, que eu me identifiquei muito, porque é aquela coisa dos moleques que estão virando adultos, estão tendo responsabilidades, um cara vai casar e o outro não quer saber de porra nenhuma, fica trabalhando na lanchonete. Lógico, conveniência. Fazendo coisas nojentas com os hambúrgueres, colocando moscas, assim, tipo, aquela coisa bem, né, meu? Bem 16 anos. Bem 16 anos. Fica zoando um cara que tem 18 anos, que é... Meu, é foda pra cacete. Eu não consigo falar tanto assim, porque... Meu, tem uma discussão épica entre Transformers e Star Wars, é isso? Não é isso? Eu já não me lembro mais, cara. Não, é Senhor dos Anéis, cara. Senhor dos Anéis e Star Wars. Acho que é isso. É uma discussão muito... Calma. Olha só, a favoritinha então foi o seu protesto aqui dentro do estúdio. Infelizmente, já falamos de Game Depois de Leão, olha só que coisa. Como foi seu depoimento? Ou se você tem que gostar ou não? Foi o Léo que... Foi meu, cara, mas... O terceiro qual melhor... que é a sua controvérsia? Eu não tava lá. Não, então, porque tem certas pessoas... Primeiro se apresente, por favor. E aí, galera, eu sou o Rafael Moretini. Pra me conhecer melhor, é mtv.com.br/vlogin. Ou se não, /perfil/Rafael Moretini. Ponto Moretini. E a questão é a seguinte, não, mas a questão é séria aqui, porque tem pessoas aqui que pagam de entendidas de cinema e tudo. E recebem. Recebem por isso, recebem. E que fazem comentários tapafúrdios, como por exemplo, o de que O Homem que Copiava é um filme, no mínimo, igual. No mínimo, igual de qualidade a Game Depois de Ler, o que é uma balela, que absurdo, repito, né? Isso no ar. Sim, foi Bruno Day que falou. E bom, eu só entrei pra falar isso, aí cada um tira suas próprias conclusões de quem manja de cinema ou não. E é isso. Falou, galera. Cara, é genial, velho. E acessem o blog, /blogin. Tá. Não, você viu que ele tinha muito argumento, né? Era um protesto, velho. E o assunto mesmo era... Balconista 2. Eu assisti o filme. Eu assisti também. Gostei, não me apaixonei, mas gostei. Tá no meu top 50. Tá no meu top 182. Não, mas é um ótimo filme. Desacreditando a minha escolha, não, é sério. É sensacional. E também é muita coisa pessoal nisso aí, porque, meu, eu com o Kevin Smith, eu tipo, me via nessa história do cara virando adulto, tendo que as responsabilidades. De assumir um site, né? Exatamente, nossa, né, cara? Saindo de casa e indo morar sozinho, é foda isso. E só aí, facilitando uma cena, a hora do burro, que eu recomendo, tipo, vocês já falamos do Bruno, da treta do Borá, agora vejam essa também, por ali. Tem alguma piroca de burro no meio do negócio? É por aí, eu não vou falar. É muito essa, foda essa parada. Vocês podem assistir. Muito bem. Enfim. E é muito melhor que Durval Discos, né? Ah, meu Deus. Gratuito, é. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Considered to be. A segunda melhor comédia da década para mim, entrando numa fria, Meet the Parents no original. O filme com o grande Ben Stiller, que ainda não apareceu nas nossas listas aqui hoje. Então, é que no meu tá em primeiro lugar um filme dele. Um filme dele é também? Mesmo? É. Legal. Fala pra gente qual que é. Não. Aguarde, aguarde. E no próximo bloco, o Léo revela qual é o seu filme preferido. Zoolander. Muito bem, entrando numa fria, a direção do Jay Roach, que dirigiu a série Austin Powers inteira. O que só é legal no segundo. O primeiro filme é legalzinho, o segundo filme é bem legal, o terceiro é uma porcaria. É. E também dirigiu a sequência, né? Então, uma fria maior ainda. Ei, Brasil! Meet the Fockers. E ele dirigiu um filme, cara, nada a ver com comédia, mas vale como dica, que tem na locadora pra facinho de achar, chamado Recontagem, que é um drama político, um thriller político, sobre a recontagem dos votos na eleição do Bush, a primeira eleição do Bush. E é uma dramatização daquele momento e que é brilhante, feito pra HBO, é demais. Como citaria Peter Griffin, né? Nosso presidente, isso na época do Bush, nosso presidente desistiu depois de ter perdido as eleições? Não! Ele tava querendo incentivar alguém a perseverar em não sei o quê. Enfim. Family Guy, né? A situação que é o melhor seriado da década. Ah, isso é, cara. Isso ah, é isso é, cara. Qual é? Momento Family Guy. Sempre presente no nosso podcast. A história de Todo Numa Fria, todo mundo sabe, fez muito sucesso. O Ben Stiller é Eu acho bem superestimado esse daí na sua segunda posição, tá ligado? Ele é legal, é bom, mas eu acho ele comum, assim. Eu acho ele um filme incrivelmente engraçado, cara. Mas eu acho ele caso vôlei, comum. Da piscina. A cena do vôlei é. Tá nesse filme, sim. Tá? Não, mas eu não sei se é um ou dois. Dele. É do um. Puta, então... Primeiro, eu nunca ri tanto, cara. Não, a cena foda, que ele tá sem sunga pra jogar vôlei. Aí presta uma sunga pra ele. É o Ben Stiller, ele é um cara que ele acerta bastante, mas erra muito também. Eu tô dando uma fria, pra mim, é o maior acerto da carreira dele. É, ele faz. Quando eu falar minha primeira posição, acho que você vai mudar de ideia, mas tudo bem. Ele é o Gaylord Fokker. que ótimo nome, né? Gay Fokker, né? Quem entende o mínimo de inglês sabe o que significa isso. E ele é casado, ou melhor, Gay namora Fokker com a Terry Polo, que é a Pam Barnes do filme. E aí, ele vai conhecer, vai passar o final de semana junto com a família dela, cujo pai é o Robert De Niro, né, cara? Um ex-agente da CIA, ele vai descobrir depois. E, cara, o filme é uma comédia de erros, aquela que as coisas vão ficando cada vez piores, né? Ele vai se enrolando cada vez mais. Tem zilhões de cenas engraçadíssimas. E o Robert De Niro no melhor papel de humor na carreira dele, sem sombra de dúvida. É uma pena que o filme foi diluído, as ideias foram diluídas na sequência, que tem a sua graça em alguns momentos. Bem. Tem o Dustin Hoffman ali pra... Cara, o Robert De Niro não é do Máfia no Divã também, não é com ele? Sim, senhor. Ah, eu acho ele melhor no Máfia no Divã do que no... Não. Ah, eu não acho. Numa Fria, cara. Vai ter um terceiro filme, né? Vai? Vai ter, exatamente. Sobre eles com filhos e tal. É o que faz sucesso. É, tipo, também. Meu, é. Igual Shrek, né? Uma curiosidade sobre esse filme é que o MPAA, que é o órgão que regulamenta a censura dos filmes na gringa, não queria liberar a palavra Fokker. Olha aí, censura, né, cara? Nossa. Não queria que o personagem chamasse Fokker. Ou se chamasse, ia ter uma censura alta. Até os produtores provarem que existia sim uma pessoa que tinha o nome de Fokker. Então, tipo, eles não podiam proibir um nome que realmente existe, né, cara? Então existe um Fokker no mundo, olha só. Ah, mas vai, no. Numa das versões que eu vi traduzir, eles traduziram como Família Pinto. Pinto, é, né? Que é comum, né? É, mas é pra fazer. Aliás, eu não suporto isso. Uma coisa falando de Bruno, pera. Na legenda, quando eles traduzem na legenda a piada. Eles querem fazer no. Querem fazer uma piada na nossa língua. Que faça sentido na nossa língua. Não é, exatamente. Ah, mas cara, é que Fokker. Mas todo mundo sabe o que é. Vai entender o Fokker. É. É isso que. É que eu acho que se traduzissem pra um literal, ficava um palavrão muito pesado. Não, não, traduzir. Pro... Deixa do jeito que tá. É que nem, por exemplo, no Bruno, um monte de coisa em alemão, ou seja, é alemão que eles falam. É. Na legenda, tipo, ish Bruno, ish bem Bruno, tá vazar, na legenda, é pra quê? Não precisa, entendeu? Tá. Enfim. Agora, eu acho legal, entrando na fria, a gente falou muito de filmes, de comédias adultas aqui, comédias, na sua maioria, né, mais pesadinhas e tal, e esse é um filme que comédia romântica. É uma comédia meio familiar, é uma comédia romântica no filme, não é uma comédia romântica. Ah, meu. Não, uma comédia, cara, comédia eu. Não, ok, De um tipo mais clássico, mas ele tem uma química ali, especialmente entre o Robert De Niro e o Ben Stiller, que é foda, e as caras de desespero do Ben Stiller, que ele aperfeiçoou ao longo de toda a sua carreira, especialmente em Quem Ia Ficar com o Mary, e aqui ele chega ao seu ápice, né, cara, e... É impressionante o tanto que ele se foge nesse filme pra depois conquistar a garota. O filme é foda demais. Conquistar a garota? Conquistar o cara, né? Que... Conquistar o sogro. Sobre ele conquistar o sogro. Minha segunda posição, mais um filme nacional. Olha como eu sou patriótico hoje. Os Normais. Nossa. Que nossa. Cara. Nossa. Pô, na boa, assim, Os Normais, a série, eu não sou muito fã, tipo, eu assisto de vez em quando, assim, não tem nada passando legal em outro canal. Agora, o filme, velho, eu ria de 5 em 5 minutos no cinema e era muito foda, tá ligado? Tinha uma cena memorável, era a cena da perseguição de carrinhos, tá ligado? Que aquilo, meu... aquilo ali, você tá num puta... clima no filme, de repente, entra... Ah, não temos efeitos especiais, ó. Carrinhos de brinquedo, mãozinha, tarará. O mexer ali no... da Coca-Cola, eu acho. Mas enfim, nesse mas negócio... Passa, não, mas passa. Foi de propósito ali. Não foi nem tanto pra disfarçar. Foi bem claro. Ali, filme deve ter, né? Um dinheirinho. Nesse negócio de fazer os carrinhos, colocaram o outdoor ali, tipo... E, cara, um filme, meu, com um exagero de palavrões, mas eles estão bem colocados, assim, tipo uma fala da Vani, que ela tá no elevador, e ela fica, olha, meu, vocês devem estar achando foda que eu tô aqui falando um palavrão pra caralho, eu não sou assim, viu, é que eu tô alterada pra caralho, porque esse filho da puta aqui tá me fudendo. Cara, é um filme bom, eu acho engraçado, mas eu não acho que é um filme, pra mim é um especial da Globo, assim. É, exatamente. É um episódio grande no cinema. É que nem um filme do Simpsons. Tudo bem. É meio isso. Só que o filme dos Simpsons. Só que o filme dos Simpsons, cara, Simpsons até, sei lá, oitava temporada, todo episódio era maravilhoso, era do caralho, era muito foda. Eu sou muito fã de Simpsons. E aí o filme foi só um episódio esticado, então ele ficou exatamente. Cansativo, ele ficou longo. Os Normais eu acho que foi o contrário. Foi tipo Bob Esponja ou South Park, sabe? Que você tem a série regular que é boa, aí você faz um filme que é. Tipo, aquilo denso e muito melhor. Não, tipo, ele não é longo, ele não, realmente não é cansativo, concordo com você, eu não acho que ele se estenda além do necessário, ou que... Mas é que ele tem uma linguagem, e me incomoda muito isso nos filmes da Globo Filmes, né, cara? Pelo menos na sua imensa maioria. Eles têm uma linguagem de novela, né, e que me incomoda bastante. Né? Então, cara. Isso e tudo, de vício de ator. Eu não acho que é tão novela, mas eu acho que tipo, o clima, né? Se assistir isso no cinema, tipo, não é alguma coisa. Eu assistindo os Normais da televisão, achei muito mais legal do que quando eu vi no cinema. Eu vi em dois lugares. Né? Acho porra, que é muito mais eu me diverti pra caralho no cinema. Eu também. Eu não vi no cinema, cara, mas eu gostei quando foi mais legal. Eu vi na televisão. Eu vi só em DVD, acho que eu aluguei. Assisti com a minha avó e com o meu avô na sala, que Deus os tenha, falecidos já ambos. Eu fiquei constrangidíssimo. Eu e minha avó, que ela rachava o bico pra caramba. Muito bem. Isso aí, Léo. Opiniões polêmicas, hein, Léo? Olha, ainda bem que o Álvaro não tá aqui hoje. Cara, eu espero que seu primeiro lugar não seja Se Eu Fosse Você. Ok? Cinema Nacional, ótimo. Agora, falando opiniões polêmicas, Bruno Constante, seu segundo colocado. Meu segundo lugar, realmente, Bruno Onday. Gerou polêmica na redação do Portal MTV. Rafael Moretini, que não está aqui mais entre nós, né? Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Já está no celular, comendo aquela macarronada, ouvindo Fleet Foxes. No talo. Mas eu falei, velho, tem que ter. Esse filme marcou uma década, né? Esse filme... Eu concordo que marcou, mas pra mim marcou negativamente. Cara, não sei se marcou negativamente, porque o barulho que fez... Não, você vai falar o nome do filme? Vou falar, vou falar. Oi, E eu falei, velho, mas tem que ter o blá blá blá um. Aí, não, beleza e tal, é um filme muito bom, forte. Aí, Bruno Onday foi num site que chama Wikipedia. Foi do IMDB. É, seja lá o que signifique isso. E viu, ah, amigo, esse primeiro filme é de 1999. Mas eu falei, ah, é? Então vou colocar o 2. Sim, eu coloquei American Pie 2 na lista. Cara. Dos melhores filmes de comédia da década. E eu sou contra o Durval Disco, cara. Ah, velho. Pelo amor de Deus, cara. Mas aí é que tá. O Durval Discos, eu expliquei o porquê que ele tá nessa lista. Não, porque sim, ele inova. Então vamos lá. American Pie inovou no quê? Não, foi em 99, né? Não, mas eu não acho que precisa exatamente inovar. Não, tudo bom, bem. Né? Não precisa inovar. Não, mas é defender. Porque ele inovou. Tá. Mas o Superbad inovou em nada. Tá, mas aqui. Tá aqui porque ele é bom pra caralho. Agora American Pie, por que ele tá aqui? Cara, eu acho assim, cara, é fato que o American Pie é um filme importante pra essa geração. Pra... Mais ou menos. Ele é o Porques da nossa geração, assim. Ele tem momentos engraçados, né? Óbvio. É que eu não acho que mereceria estar numa lista dos melhores filmes da década. E me preocupa que já pôr uma enquete no ar, você já sabe que filme que vai ser mais votado. Ponto para o blog da Fita Cassete. Filma ao menos a história do American Pie, Brunera? Cara, eu lembro. Eles o 2 saíram... é o casamento ou não? Não, do 2 é o 3. Do 2 eles vão pra faculdade. É. E aí, meu... Não tem alguma torta envolvida? Não tem torta. Logo na primeira cena, cara, o pai... Do... Que é o único que tá até hoje na série. Que, cara, eu acho que é o único personagem que eu acho foda é o pai do moleque, aquelas coisas. Não, Felipe, porque é super natural na serpenteira, assim, não sei o quê. Tudo é natural pra ele. Não, mas uma torta, veja bem, uma torta. Uma torta, eu e sua mãe também gostaríamos de usar coisas desse tipo, mas ela achou que não. Mas é o único personagem que eu acho inovador, assim, que eu acho Jason legal. Biggs, né? O Jason Biggs, puta ator, né? Todos eles, né? Toda essa galera aí. Stifler, cara, meu, Stifler. Pô, Stifler. É nesse que o cara, que é o Stifler, não, que come a mãe do Stifler, né? Em todos. É. Hã? Em todos os filmes ele pega. É. Pelo menos nesses três ele pega no... Ele pega a mãe do cara. Mão, isso. É. E logo no começo é bom. Uma cena que eu acho que eu destaco, assim, é quando o pai vai visitar o... Puta, qual o nome? Não é Jason Biggs, agora o Cisney é o... Calma aí. Não, é o Jason Biggs mesmo, o principal. O ator é Jason Biggs. É Jim. O nome dele é Jim. Jimbo. Que ele... É, Jimbo. E ele vai visitar o filho e tal, e aí ele tá transando com uma guria, e aí o pai chega, ali, ai meu Deus, pai! Aí chegam os pais da mina, aí chegam... Começa a chegar um monte de gente no quarto, assim, não, mas veja bem, eu gostaria que meu filho tivesse falado antes, né, eles estão namorando, e é a primeira vez que ele se pega e tal, e vai crescendo muito a cena, assim, tipo, fica uns 5 minutos e é muito rachar o bico. Eu achei que, cara, pra uma comédia ser boa, ela não precisa se preocupar em ser uma comédia primeiro e depois ser um filme, né, tem que ser um filme e depois ser uma comédia. Todos os filmes que a gente falou aqui, pelo menos a maioria deles, são isso, né? Eles primeiro se preocupam em contar uma história e depois se preocupam em ser engraçado. Sim. Né? Quando o caminho inverso é feito, você tem um filme, tipo, episódico, né? Que parece uma série de gags que... Que é o caso do American Pie. É, pra mim é o caso exatamente. Do American Pie, assim. É desde o primeiro, né? Tem momentos engraçados, sim. Mas pra mim ele não merece estar nessa lista. Mas eu coloquei aqui só de pirraça, só de mesmo. Provocação. Provocação. Provocações são bem-vindas. Meu número 2 poderia ser o número 1 facilmente, que é o Virgem de 40 anos. Puta que pariu! Genial. Esse meu! Esse eu tirei porque quando a gente tava trocando e-mails, eu vi que o Álvaro todo citou ele, falou. Você citou ele, a primeira lista que eu andei mandando tava ele, eu falei, ah não, tá. Muito repetitivo, mas ele estaria no meu primeiro lugar fácil também. É muito, muito foda. E é o caso que eu falei, né? Ele é, conta uma história, ele é um filme primeiro. Engraçado, exatamente. Cheio. Cara, é uma história. Eu diria até que é real. Existem aquelas pessoas daquele jeito. Olha, velho, eu mostrei esse filme pra um. Eu tenho 24 meu. Ainda, bora. Eu não sei o que eu ia dizer. Olha, 24. Não, cara, eu mostrei esse filme pra um conhecido meu que tinha, acho que 33 na época e ele estava se casando virgem. Ô, louco. Eu também tinha bonecos colecionáveis e nada. Não, não. É um filme de detalhes, né, cara? É muito foda, é muito foda, né, cara? Mas é bonecos colecionados na caixa é sensacional. Exatamente. Mas enfim, caramba, pra quem não sabe, que também é aquela coisa de inteligência e burrice. Se você não sabe, o senhor é burro. Uhum. Conta a história de um cara que tem 40 anos e é virgem, é um nerd sensacional. Eu sou daquele cara, videogame, aquelas paradas todas. Steve Carell? Steve Carell, exatamente. Quem é esse nerd? Eu, mas eu não sou virgem. Não, não, quem é esse nerd? Não. Eu tenho 25. Olha que sensacional. É o Steve Carell, gente. É o Steve Carell. Que é o homem mais importante. Legal da década. Mais legal da década, porra. Steve Carell, Michael Scott. Aliás, calma. Ele AKA. É o Steve Carell nerd que é ajudado pelo cara mais legal da década, que é quando surgiu o Seth Rogen. Foi o primeiro filme dele ali que ele apareceu. Também outra cena que ele também fala coisa de burros e sexo em México. É um filme dirigido pelo Judy Apatow também, que é... Foi a estreia dele, começou, né? A estreia dele como diretor. Esses caras conheceram num seriado da década de 90, ou melhor, começou nos 2000, chamado... 99 2000, Freaks and Geeks. Freaks and Geeks é sensacional também. Nunca passou no Brasil, né? Não, não passava de madrugada no Multishow. Assim. É mesmo? Toda essa galera começou junto nessa série. E foi o primeiro filme do Judy Apatow, que depois veio aí, começou o Superbad e tal, a galera começou. Tudo começou ali. É. Eu acho Virgem de 40 anos melhor até do que Superbad, cara. Porque não, ele tem uma coisa de verossímil naquele filme. Sim, que é impressionante. Pra mim, cara, depende do dia que eu acordo. Exatamente. Assim, eu consigo decidir qual eu gosto mais, assim, dos três, que é o outro que é meu primeiro colocado, que eu nem imaginava o que é. Mas eu acho que o Virgem foi, acho que a primeira vez que colocaram. Beleza, o cara tem 40 anos, mas esse nerd de hoje nunca tinha aparecido no cinema. Uhum. Ainda mais como um herói de um filme. Exatamente. Né? Protagonista. Bom, o protagonista que anda de bicicleta, não tem carro, tá ligado? Eu não tenho carro, olha só. E, tipo, são cenas antológicas pra mim do cinema, que é a da depilação. Nossa, velho. Que é real, né? Que é real. Que, aliás, é de chorar de rir. Muito cara. Você fica com muita dó, tá ligado? Nossa. Na hora que você vê o sanguinho assim subindo da pele, tá ligado? Pra camisa do cara. Assim, nossa, velho. Aquela cara, tipo, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Eu não tenho noção do que eu acho. O cara é tipo Tony Ramos, assim, gringo, né? Tem a cena e tem o grande final do filme, que você deve imaginar como é que ele acaba. E vem logo depois o clipe do Age of Aquarius parodiando o Ré, que é a coisa mais legal do mundo aquilo. Eu tenho aquele vídeo, tenho salvo no meu computador. De vez em quando eu vejo só pra dar um pouquinho de risada, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Toda a galera do filme interpretando o Ré, o musical de Hollywood, que fez também, virou filme, não sei o que foi antes. E cantando de Age of Aquarius, você imagina o porquê, né? Morbos, mas eu destaco mais uma cena quando ele vai se masturbar, né? Nossa, cara! Essa cena. Tocando Lionel Rich. Isso úmido. O cara, pra bater uma punheta, ele bota melhor colchão de seda. Tipo, lençol de seda, várias velas, tá ligado? Música de fundo, assim, aquele clima. A foto clima, dos pais dele. Ele vira ao contrário. Eu destaco mais duas também agora. Quando ele vai chavecar a menina na biblioteca. Na biblioteca. Um soco. Puta, que dá certo pra caralho. Uma vez eu não tenho coragem de tentar isso em algum lugar, cara. Chegou com uma menina e começava só a responder com pergunta. E a outra agora eu esqueci. Muito foda. E aí? Porra. E aí? Do carro que ele pega a carona? Eu sei que você é gay. Puta! Nos extras, cara. Improvisada. Nos extras, aquilo ali é muito maior, é velho. É muito maior e foi completamente improvisado. Ah, é? Os caras começaram a falar e foram suando. Eu aconselho a assistir o vídeo de 40 anos. Se você já viu, reveja com os comentários do Seth Rogen e do Judy Apatow, E você vê que o Seth Rogen, ele é o Seth Rogen sempre. Ele não tá interpretando, ele é assim. Ele passa o tempo inteiro rindo. Ele é meio butthead, assim, na hora de rir, tá ligado? O filme é demais e é um filme sensível ao mesmo tempo, né, cara? Ele é... Porra, dá dó do cara, então, é muito fácil você transformar esse personagem numa coisa ridícula, né? Sim. Fazer piada dele ser assim. E não é isso que acontece, é, acaba sendo... Porque, porque eu acho que ele é esse negócio de identificação. Não que o Giliato tenha ficado virgem até os 40 anos, mas por ser aquele nerd, aquele cara que faz ali, ele não vai se zoar. Exatamente, ele é o herói daquele filme. Ele foi tentando fazer, porra, cara, não, legal. Até, ah, outra, até as pessoas ao redor dele, elas, tipo, elas ficam envergonhadas de rir da cara dele, sabe? Todo mundo vai lá e abraça, ele sabe, não, é, ó, exatamente. Você é passageiro, ou a chefe dele que fica, se você quiser uma amizade, sabe, um amigo de foda, eu sou bem discreta. É muito bom. E você se identifica porque se você é nerd, como a gente aqui, você pode não ser virgem. Você no mínimo é meio tem uma dificuldadezinha pra colar na mulherada, admite. Então quer dizer, enfim. É isso aí, é um filmaço mesmo. E assista. O meu primeiro lugar, o segundo filme do Jerry Apatow, que saiu logo depois do vídeo de 40 anos. Ligeiramente grávido, muito pra mim, bom é a também, melhor cara. Comédia dos anos 2000. É, Knock It Up, em inglês, filme de 2007. Trazendo pela primeira vez o Seth Rogen como ator principal, como protagonista, vendo Ben Stone, que o Stone não é o sobrenome dele à toa. E ainda tem a Catherine Hagel, maravilhosa, linda, num papel que quase ficou com quase todas as outras atrizes grandes de Hollywood. Eles tentaram todas antes dessa menina. Porque só eles ela tentaram a Lindsay Lohan, a Jennifer Love Hewitt, Kate Bosworth, Christina Hitch, Sarah Michelle Gellar, Neve Campbell, Reese Witherspoon, Liv Tyler, quer dizer... E pior que você me falando, eu acho que nenhuma eu vejo nesse personagem. Nenhuma. Então, cara. Sabe por quê? Eu acho até que de repente essas atrizes recusaram o papel ou alguma coisa assim. Porque, não, cara, é porque aquela coisa, você vai fazer um papel de uma mina que dá pra um idiota e se arrepende, sabe? É meio humilhante isso, de uma certa forma. E ela, meu, encarnou isso muito bem, muito tá bem. Ligado? Ela é linda, então acho que ela é, tipo, suficientemente linda porque o papel requeria, assim, que precisava ser uma mina realmente linda. Porque, assim, na história, o Ben, que é o Seth Rogen, ele é um idiota, ele é um cara, tipo, um moleque, né, maconheiro pra caralho. O sonho dele é fazer um site que identifique os momentos onde aparecem mamilos ou coisas assim nos filmes. Ele é mais idiota na história, obviamente. E aí ele vai pra balada com os amigos e encontra essa menina, que é a Allison. E ela é uma repórter do Wii Entertainment, acabou de ser promovida para ser apresentadora de um programa lá dentro do canal. E também saiu para comemorar. Os dois se conhecem, breacos, né? Enchem a cara e acabam transando, passando a noite juntos, para desespero da moça que acorda no dia seguinte com o Seth Rogen pesado, pelado, na sua, pelado e pesado, com a nádega de fora. E aí, beleza. É um lance, one night only, eles se separam. Acontece que um poucos meses depois ela descobre estar grávida, não quer abortar o filho e vai atrás do cara pra tentar estabelecer um relacionamento. E é mó difícil, cara. O celular dele não pagou a conta, o e-mail, tipo... Então assim, o filme contrapõe isso, né, cara? Eu me identifico pra caralho com o Seth Rogen, que tipo, toda a... Já passou por esse dele, susto? Assim, nunca engravidei ninguém, passei algum susto já, mas nunca. Cara, eu me identifiquei várias vezes assim. Fiquei mais pelo lance do site. Ideias, boas grandes ideias vetadas aqui no Portal MTV. Mas uma delas passou, né? Uma delas passou aqui. É o fracassé, né, gente? E aí, cara, e o filme ele faz muito isso, contrapõe o Seth Rogen, que é um cara fudido, sem grandes expectativas na vida. Sem rumo. Sem rumo. E a menina, que é uma garota bonita e bem-sucedida, e aí essas duas figuras são obrigadas a conviver. O filme, cara, é super boca suja, tem várias cenas de sexo. E tem uma coisa nele que ele não constrange, né, cara? É impressionante. Porque é tudo realista. Não, peraí. Quando teve a cena do parto, eu me constrangi. Não, você fica chocado, né? É, cara? Ok, vai. É um choque, né? Porque eles mostram realmente um parto natural. Tem o Daniel Jerry Apatow, que pra mim, agora é sem brincadeira, mas o grande cara aí que responsável por revitalizar a comédia no cinema nos anos 2000, né? Boa parte das comédias de qualidade que saíram nesse tempo tiveram o dedo dele. Falando sério, o Jerry Apatow e o Seth Rogen são os dois caras mais legais da década. Porque o Seth Rogen, além de atuar, ele escreve, produz, né? Ainda não dirigiu, mas provavelmente fará isso muito em breve. É demais, cara. Eu gosto muito do filme. E fique atento para Funny People. Ele já dirigiu. Seth Rogen? Sim, não o Pineapple Express. Não, ele não dirigiu, não. Dirigiu? Não, ele escreveu o roteiro. Que também é muito legal, Pineapple Express, né? E por pouco não tá aqui, por né? Por pouco não está aqui. E o Jerry Apatow volta ao cinema, seu terceiro longa esse ano, que já saiu na gringa. Foi bem de crítica, né? A bilheteria dele decepcionou porque tem o Adam Sandler, então quando tem o Adam Sandler espera-se mais bilheteria, porque o público gosta do cara, vai entender por quê. Mas enfim, aparentemente foi legal, Funny People. Tem nome em português já, Bob? Não, né? Acho que não. E isso aí é no Brasil ainda esse ano. Qual será o nome aqui no Brasil? Vai ser Pessoas, né? Pessoas muito engraçadas. Pessoas muito loucas. Ou os esquisitos muito loucos. Só voltando à cena do Geralmente Grávidos, uma que eu gosto bastante é quando a Alison está grávida e eles estão tentando transar. E o Ben não consegue porque ele acha que ele o pênis dele está cutucando a cabeça do bebê. Muito bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, a minha primeira posição, agora eu acho que não é nada polêmica, Trovão Tropical. Olha só. Com o Ben Stiller. Então, saiu bem no seu top 5, começou com o Durval. Terminou com o Trovão Tropical. Começou com o Durval, levou ao quarto, né? É o quarto, né? Desculpa. Mas genial, cara, porra. Bom, o Trovão Tropical é com o Robert Downey Jr., o Ben Stiller. Que dirige o filme. Que dirige o filme também. E o Jack Black. Esses são os três principais. O que acontece é assim, é uma galera de atores mega, hiper estrelinhas. Assim, muito, muito badaladas. Ai, aqueles que pedem trailer com milhares de toalhinhas extras e não sei o que, né? E aí os caras não estão conseguindo gravar um filme de guerra do Vietnã. Tipo, os atores não se entendem, a história não flui e tal. E o diretor já está com a corda no pescoço. E ele resolve pegar o cara que escreveu o livro no qual eles estão se baseando pra, junto com esse cara, dar um apavoro nos atores pra arrancar uma interpretação mais realista deles. E aí eles vão pro Vietnã, e lá no Vietnã eles acabam caindo no meio de traficantes de heroína que fazem a coisa pra valer, sabe? Então os atores estão achando ali que estão levando um tiro de festim e na verdade é traficante metendo bala neles de verdade, tá ligado? E o filme é muito foda, cara. Muito foda. A cena da... tem uma hora que eles acham... Acham não, né? O diretor do filme, ele explode logo no começo. E aí o personagem do Ben Stiller fala, isso aqui é efeitos especiais, já trabalhei no filme e tal, não sei o quê. Isso aqui é uma cabeça de borracha. Aí ele pega a cabeça do cara, morto, levanta assim, escorre um monte de gosma. Xarope, tá ligado? Isso aqui é xarope. Isso aqui é xarope, não sei o quê. Ele lambe. É muito bom, cara, esse filme. Até na primeira vez que eu assisti, eu não identifiquei quando acabaram os trailers e começou o filme. Porque o filme começa com propagandas dos filmes dos atores. Exatamente, trailers dos filmes dos atores. E tem um cara que é ótimo, que o Tobey Maguire faz uma ponta, que é ele e o Robert Downey Jr., que é tipo num convento, assim. Cara, um filme sobre pedofilia e tal, meu. Porque assim, você vai rachando muito o bico, cara. Porque cada um dos atores, ele é foda numa área. Tem seu estilo, né? O que eu acho foda, pra quem curte cinema e quem consome, não só filme, mas consome a indústria, né? Lê notícia, entra no dia no Judão, exatamente, sabe? Você pega umas nuances, umas piadas, assim, é todo mundo que saca, assim, né? Isso é muito louco. Então tem o personagem do Robert Downey Jr., ele é o tipo do ator camaleão, tipo, sei lá, cinema. É, o De Niro. Então, por exemplo, o cara se pinta de negro pra fazer o pastel. Então, se pinta não, se pinta não. Cirurgia. Exatamente. O nariz dele aumenta tudo, mano. Só pra interpretar um personagem melhor, que quase que não rolou na época, várias entidades. Sei lá como chamam isso. Protestaram, falando, não, tem que ter um filme negro atuando. Porque, um ator negro atuando. Um ator negro atuando. E babaca, né, gente? E a piada é justamente essa, né, cara? Não. Porra. E é o Robert Downey Jr., né? Não, velho? E tinha até um outro carinha que era negro, que fazia parte do elenco. Que também é sensacional. Que aí ele ficava, né? O Robert Downey Jr. falava, então a nossa gente, não sei o que ele. Que a nossa gente, o caralho, mano! Porra, que a nossa gente? Você é negro há duas semanas! O Robert tá muito bem, mano. E tem a participação genial envolvendo justamente esse cara, esse ator negro, e o Lance Bass no final, na premiação, que é muito foda. Lance Bass, né? Ex-integrante do início. Melhor. Do armário. Não, e cara, tem muitas pontinhas assim, feitas por. Sabe, o Tobey Maguire aparece numa ponta, tipo, 2 segundos. O Tom Cruise faz um papel, cara, que nos créditos ele tá lá embaixo, assim, porque é um papel, ele é o chefe do cara que patrocina o filme, tá ligado? Ele é o chefe do produtor, né? Patrocinador do estúdio, e eu mesmo só percebi que era o Tom Cruise, cara, no final do filme, cara. É o meu papel da vida, é o único filme do Tom Cruise que ele é o Tom Cruise. Ele é muito bom, cara. Esse colateral, cara, o lateral é foda, mas, cara, eu vi, ele tá todo maquiado, né? Eu não reconheci o Tom Cruise. Ele tá com uma barrigona. Eu demorei muito pra reconhecer o Tom Cruise. Você demora pra caralho, tá ligado? Eu fui reconhecer ele pela voz. Ele sempre tá com aquele abdômen definido, né? E... aquele rosto lindo. Não, digo, é. Aquele rosto. O cara é boa pinta, Vamos lá, Bruno, ele é seu campeão. Então, o primeiro lugar da minha lista não poderia ser outro. Um filme que tá ali com o Napoleão Dinamite tantas vezes que eu vi essa década, que é o Eurotrip. Também é o meu primeiro, já aproveito. Olha só. Eurotrip é brilhante. Esse tá no meu top 10 com certeza, velho. É maravilhoso. E ele não é nada demais, né? Não é nada demais. É impressionante o número de piadas boas que tem nesse filme, é absurdo. E ninguém fala desse filme. Ninguém fala porque ninguém sabe. Eu sabe como eu descobri esse filme? Eu não sei, eu tava procurando alguma coisa pra você ver lá no site, eu fui procurar uma foto da Michelle Trachtenberg, que é a menininha. Eu vejo aquela foto dela tirando o biquíni e tal. What the fuck? Fui ver que filme era esse. Óbvio, ela tira o biquíni, eu quero ver. Vou assistir, né? Aí eu descobri o Eurotrip, beleza, não sabia ideia. Beleza, desencanei. Uma vez eu vi na locadora. Vou alugar. Puta que pariu. Foi a coisa que eu já fiz na minha vida. Eu vi muito assim. Eu assisti por um acaso na TV, assim. Agora tipo, tá passando na televisão direto. Do nada. E quando passa na TV, eu e o Rondê ficamos trocando mensagens sobre as piadas. Parece duas meninas assistindo Hannah Montana. É muito bom, cara. Agora é foda destacar uma parte desse filme. Cara, não falamos da sinopse, né? A história. O maluco, ele é chifrado pela namorada. Não é muito assim. Ele conversa com uma menina. Doesn't know. Ele conversa com uma menina nessa situação. Ele conversa com uma menina pela internet. Quer dizer, uma menina não. Ele conversa com um moleque pela internet, o Mike. Que é um amigo dele, da Alemanha. Calma. Da Alemanha e tal. Aí um dia, na formatura dele, ele descobre que a namorada dele transava com todo mundo. Todo mundo pegava o Matt Damon. Grande Matt Damon. Uma ponta genial. Genial, hein? Canta uma música lá que acaba com a vida do cara. Peraí, pausa pra gente colocar Scotty Doesn't Know. Um trechinho, por favor. Genial, né, velho? Muito bem. Enfim, toca tudo isso, a música. Aí ele tá deprimido e tal. E a menina manda uma foto do. A menina, um cara, o Mike, que ele conversava, manda uma foto. Um alemão de óculos e tal. Do lado de uma loirinha, mó bonitinha. E o irmão, que também é um personagem destaque do filme, o irmão dele, diz pra ele que não é Mike, é Mika. E quem ele está falando não é um cara, é uma menina. É. E ele percebe que está apaixonado e vai atrás, depois desse chifre, ele vai atrás dele. Só que ele já perdeu o contato. Porque, exatamente. Exatamente, porque ele mandou um e-mail. Quando a menina falou, estou indo para os Estados Unidos para ficar com você, tá, coisa, você quer... Pô, peraí, não, é assim, né? Não é comigo, eu não gosto disso. Sabia aí. Que era um cara. É, ele dispensa a mina achando que era um cara. Tá achando aí, que era quando o irmão dele, que deve ter tipo 10 anos. Seu idiota! Para, seu idiota! Explica pra ele que é uma menina, ele endoida e quer ir pra Europa tudo e aproveita a presença dos irmãos gêmeos, do Nerd Master e da menininha gostosinha, que ninguém acha. É aquela menina. Típico do colégio, né? Tem aquela menina linda, gostosinha, mas que ninguém presta atenção. Bete a feia. Né? Ela usa óculos, é feia. É porque ela anda com os moleques. É, exatamente. Ela tanto é uma dos caras. Tanto que os caras, várias vezes, eles vão lá, falam palavrão, não sei o que e tal. Aí chega uma mulher perto dele. Ah, cala a boca, agora a gente não pode falar palavrão porque tem mulher na área. Mas eu tô aqui o tempo todo, porra! É muito foda. E eles vão pra Europa fazer um road trip lá. É. Aí começam as cenas um pouco longe. Exatamente. Vamos lá. Cada um. Acho que tem cenas suficientes, cada um lembra de uma. Pode mais, ser? Porra, cara. Então vamos lá. Fácil. Três rodadas, fácil. Meu, uma que eu quero relembrar é a praia de nudismo. Que eles vão lá pra uma praia de nudismo. E quando chega o point é só pra turista e só homem, tá ligado? Não é toda a praia de nudismo. É isso, é que eles vão na praia de nudismo. Que naquela época, como tem muito turista, tá vazio, só tem um homem, que é tudo turista querendo. Aí eles encontram a praia, depois mostra a praia no lugar certo, que é um monte de menininha peladinha, dando beijinho uma na outra, é sensacional, né? Mas aí, cara, eles chegam lá e estão, tipo, são três caras e essa menina que eles tratam como um cara, né? Aí ela tira o biquíni, que aí, é a cena que eu aí toda a praia, assim, velho, vira pra ela assim, e os caras levantando e meu, e os tipo dois... zumbis, tá ligado? Mulheres, mulheres! O irmão dela, até... né? Até, cara, na dublagem eles fizeram mulheres parecer muito com miolo, sabe? Ficou muito. Ficou legal, porque os caras são zumbis assim e vão atrás dela e saem correndo, sabe? Vestindo as calças. É muito bom. Muito bom. Eu não sei qual cena falar. Puta, eu vou. Eu sei que você vai falar bem a que eu quero falar. Uma cena que é genial, então eu vou pegar outra. Que eles vão numa parada comer, eles estão com uma puta fome. E chegam num lugar onde jamaicanos fazem bolos. Em Amsterdã. Em Amsterdã. E eles começam a comer o bolo e tal, e Amsterdã, como todos sabem, as drogas são liberadas, né? Não todas, mas... Não todas, mas uma boa parte. Tal, e eles estão lá, e tipo... Consumido... Papo vem, papo vem, papo vem, papo vai, né? É, claro. Tudo que vem tem que, né? E eles começam, pedem uns pratos, estão com muita sede, e calma aí, como é que é? Não, eles pedem o bolo achando que é um space cake, né, cara? Que é tipo o space cake, que é o bolo feito com maconha. E aí eles ficam bem doidos, né, velho? O cara sobe na mesa. Tira a roupa. That's a bit show, né? Tipo, total. Boa viagem, o cara... Até que o jamaicano vira, eu não coloco haxixe nesses bolos. São bolos de chocolate. Aí eles... Caretinha na hora, né? Qual que é a sua... Bom, eu acho que não é pelo gesto. A cena que eu vou destacar, que são várias, na verdade, mas é o Me Scusi. Nossa, velho! Que é o cara italiano, que nem lembro o que ele fez, alguma coisa de tudo. Eles estão no trem fazendo uma viagem, qualquer uma, e ele pega e chega ali no trem, na cabine. São três pessoas na cabine. Ele pega, chega, senta, já senta do lado do cara ali, no meio de dois. Fica ali sentadinho e tal, bonitinho. Ele com um sorrisão na cara. Ele começa a colocar a mão na perna do outro, aquela coisa. Ele, né? Tira. Beleza. Aí quando eles vêm, tá chegando o túnel. Que, meu, aí começa sensacional. Os caras começam a se matar pra sair dali, um ficar do lado do outro. E no final, é o Me Scusi. Ele tá de cueca, fumando. Num túnel, tá ligado? É. Nossa, bom, cara. Ele é muito bom. Também ia dele, né? Ele olha pros caras, ele Me Scusi. Eu tenho zoado tanto um amigo meu que foi pra Itália, velho. E ele... Pega esse trem e fala, e aí, alguém já? Scusi! Scusi! Scusi é me desculpa, italiano. Enfim. Que o cara passa a mão na coxa do cara, Scusi, Scusi, mas sem querer. É muito bom, cara, é muito bom. E eles se encontram várias vezes depois durante o filme, não é só nessa parte, então por isso que é. A minha cena predileta é quando eles estão em algum país X do leste europeu. Que eles vão para lá por engano. E aí eles estão fodidos sem grana, falam, fodeu, o que a gente vai fazer? e acham umas, uns centavos de dólar no bolso, que é suficiente pra eles se hospedarem no hotel Marcos Foda, serem tratados como reis. Aí eles dão uma gorjeta tipo 5, 6. Não, é um centavo que eles dão. Um centavo. Pro camareiro lá, aí o cara pega a moeda assim, um centavo, vira pro chefe dele. Tá vendo isso aqui? Eu me demito! Vou abrir meu próprio hotel! Dá um tapa na cara dele, né? Dá um tapa na cara do cara! Muito bom! Parabéns pra você, eu não sei nem quem dirigiu o Eurotrip. É um filme que eu acho que ninguém nunca ouviu falar. É. Se você procurar o Eurotrip e não procurar, não encontrar em coisa do brasileira, é. Passaporte para Confusão é o nome nacional. Ah, é? Nossa, tá até hoje. Não, mas tem como Eurotrip o título principal e Passaporte para Confusão é o subtítulo. Tipo, a sinopse tá só Passaporte para Confusão. Caralho, nossa. Não, isso que eu tô. Então, esses são os filmes. Se você. É, todos eles estão numa enquete aqui no post desse podcast. Caso você esteja ouvindo no Judão ou no iTunes, o nosso endereço identifica como br/cinema. É, vai lá e vote. No final do ano faremos um mega especial aí. Faremos mais podcasts de gênero, escolhendo os melhores da década. E depois teremos um mega especial elegendo os melhores de cada filmes da década. Gênero. Exatamente. É. Certo? Então vamos à estreia da semana, que é o que fez a gente fazer esse podcast aqui. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Finalmente chega ao Brasil, Se Beber Não Case, The Hangover. Que seria só a ressaca. Né? A ressaca, né, cara? O título não é bom, né? Não, não é bom em português. Não, a ressaca acho que seria até mais legal. A ressaca, ali, né? A ressaca é legal. Filme de direção do Todd Phillips, que é o cara que quase dirigiu o Borat, como a gente falou. Ele tem bons filmes no currículo, como Dias Incríveis, que é legal, Stark e Rust, que é bem legal. Ah, você não gosta? Eu gosto. E o elenco, cara, praticamente desconhecido. O único mais conhecidinho é o Ed Helms, que faz The Office, né? Ele é o... como é que a gente chama o The Office mesmo? Andy. Ele é o Andy no The Office, o rival do Dwight, que é, né, demais, cara? Demais. E tem a Heather Graham, né? Bem gata, a stripper. O filme, cara, foi um fenômeno nesse verão gringo. Ele estreou em junho, no comecinho do verão lá. Custou 35 milhões de dólares e rendeu 266 só lá, e já soma mais de 400 milhões pelo mundo todo. Um filme pequeno, custou pouco dinheiro, fez muito sucesso. Basicamente, a história é um grupo de amigos, um deles vai se casar, e aí, alguns dias, três dias antes do casamento, eles marcam uma viagem, uma grande despedida de solteiro, para Las Vegas, né, a última noite com os amigos. Então vão os três amigos e mais o cara, que é o irmão da noiva, que é o personagem mais é figuraça pra caralho. E eles vão pra Las Vegas, chegam lá, se hospedam num hotel bem louco e tal, e tomam um porre avassalador que você não vê, né, cara? O filme é eles indo pra balada. Eles estão indo pra balada, e aí volta pro hotel, corta eles acordando no hotel. Só que no quarto do hotel tem algumas galinhas. O quarto tá todo arrebentado, uma poltrona soltando fumaça. Um tigre de bengala no banheiro. E um bebê no armário, que eles não fazem ideia da onde veio. E aí o filme basicamente é isso, são os caras tentando remontar a noite. E o cara que ia se casar simplesmente sumiu. Exatamente. Tudo no quarto, menos o cara que vai se casar. O Doug. Ele some e aí eles, enfim, vão lá atrás do cara, ver onde que ele se enfiou e recriando os passos da noite anterior. Cara, o filme é muito, muito engraçado. Você viu, Bob? Você viu a cabine também? Uhum. Isso é essa sexta. Recomendo fortemente, cara. Assista. Não sei qual que é a censura dele. Não deve ser muito alto. Não tem nada demais. Não, nada demais. É um filme muito divertido. E já tem uma sequência meio garantida aí. É mesmo? É. Poxa. Que bom. É. Bem, se o filme bom, assim, é bom, beleza. Ver qual é a história, né? Cara, mas é... Às vezes esse é o problema. É. Porque a sequência é uma despedida de solteiro. Agora se casarem, vai ser fazer o quê? Se ninguém vai ter pai. Calma. E aí tem gente que acha que ele tá no top 5, o 2 ainda. Olha só. O American Pie 2 tá no top 5. Missão honrosa, missão. E outra coisa bacana é que o Stu, que é o Andy no The Office, ele acorda sem um dente. E ele realmente não tem esse dente. Olha que bizarro, o ator não tem o dente. Ele teve um problema, não sei porquê, na infância dele, que esse dente nunca cresceu, então ele usa uma prótese. Então ele realmente... Nossa! Demais, isso, isso, demais. Isso é que é aproveitar recursos, né? É isso aí. Então, cara, é isso. Assista Se Beber Não Case. É muito legal. E isso não é uma propaganda, né? Eu tô falando que eu realmente acho legal. É isso, amigos. É isso, opa, é isso aí, né? Bruneira, obrigado pela sua participação. Valeu o convite, ótimo estar aqui ao lado de Borbes, Léo Miranda e ele, Bruno Ondei. Muito obrigado, acessem. Acessem mtv.com.br. Nossa, 2 horas de estúdio, não tô conseguindo nem respirar. Barra fita cassete. Não é muito complicado, barra fita cassete. Cassete é K7. Eu não fiz esse redir ainda, então. Fita K. C-A-S-E. Ah, é assim? Tá, falei merda. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.